vai ao Senhor de coração, na assembleia dos justos, em adoração. Grandes são as suas obras, vamos celebrar. Piedoso e misericordioso, vamos proclamar. Glória e majestade em sua criação permanecem para sempre em perfeita união. Redenção e poder, seu nome é santo, louvamos ao Senhor. Lembradas as maravilhas, seu povo ele deu, a herança das nações, por amor nos escolheu. Os seus mandamentos são verdade e juízo, em retidão e firmeza encontramos o aviso. Glória e majestade em sua criação permanecem para sempre em perfeita união. Redenção e poder, seu nome é santo, louvamos ao Senhor com amor tanto. O temor do Senhor é sabedoria, encontramos paz, teu louvor, Senhor, para sempre faz. Glória e majestade em sua criação permanecem para sempre em perfeita união. Redenção e poder, seu nome é santo, louvamos ao Senhor. Easy worship, acorde e guitarra, piano, 132 BPM.